Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Ninguém fica parado. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde? De onde? De onde venho, não importa, pois já passou. Vamos recordar, como é que é? O que importa é saber pra onde vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Só nessa pegada, vamos nessa, Florentina. Tem um violão. Alô, Tia Val. Um abraço no Franjinha. E a gente de volta aqui na Florentina. Vem morar com excepcional meigas. Na domingueira da saudade. A estreia do Calçadão. E a galera que chega junto pode chegar. E vai até 5 da manhã. E a saudade vai rolar, juntinho. O Wellington Franjinha vai detonando. A Motenice Dali Carroça. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. O Cabo Wesley, um abraço a você. Tem tá por aqui. Não, que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, oh, oh. Comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. Wesley Safadão da Saudade. O nosso amigo Mauro. A galera da feira da 25. Um abraço do Franjinha. Tamo aqui. Que cante em noites de luar canções para você. Alô, Fábio da Cabanagem. Um abraço a você. E não faça. Alô, Fábio, eu e você, você e eu. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou. Educado e generoso como eu, e cheio de amor, meu amor. Eu não tenho boa aparência, mas sou bonito por dentro. Educado e pacífico, e só um pouco ciumento. Meu amor, duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. Marcelo Val, apaixonadamente. Duvido que você vai encontrar pra namorar um cara como eu. O nosso amigo galego, um abraço. Tá por aqui, Seribô. O prostituto. Alô, Rogério da Pedreira. Sempre aqui. Que cante em noites de luz. Professora Águida. O boneco da Manesia também. E o meu contador. Que queira somente o teu bem. E não faça você sofrer. Carroça. Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou. Educado e generoso como eu, e cheio de

em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E eu que imaginava que você me esperava, louca de saudade. Não sabia dos seus planos que roubavam nossos sonhos. Muito obrigado, tia Val. Sabe que é nós sempre. Em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor pra outra pessoa. Foi loucura, ilusão, se envolver nessa paixão. E nem me diz porquê. Os arrochas que marcaram. Eu me lembro sempre onde quer que eu vá. Alô, que eu? É só um pensamento em qualquer lugar. Você e sua celebridade. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. Toda a comitiva aí do Sal Futebol Clube, um abraço, tão tomando todas aqui na floresta. Lembro daquele beijo que você me deu, e que até hoje está gravado em mim. Quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco. Um abraço a toda a galera do time, ou do Ferro Velho Futebol Clube, galera do Limoeiro. Eu faria tudo pra não te perder. Dá-lhe um grito aí, Pantera! Assim. Mas o dia vem e deixo você. O nosso amigo Erlo, um abraço ao você, Erlo. Eu e você, você e eu, aí curtindo aqui na floresta. Eu faria tudo pra não te perder assim. Mas um dia vem e deixo você ir. O telefone é fácil de dizer adeus. Lúcio CDs. O telefone não pode olhar nos olhos teus. No telefone você tem coragem e me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por cima esqueceu que você já foi minha. No telefone você não sente a minha dor e me desmonta do jeito de dizer. Parceiro Lucena, da Ultra Popular, um abraço a você. O telefone. O grande Lucena. Existem vários, mas esse é um dos meus considerados. Lá da pedreira. Adeus por telefone, é covardia. Família CDC aqui, ó. Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone. Vem dizer adeus aqui no meu olhar. Por telefone você não sente a minha dor e me desmonta do jeito de

Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Carroça da Saudade. Um vício em cada apresentação. Só na manhã é a Carroça da Saudade. Lá tem um riacho e a água é cristalina, onde eu vou banhar você. Se você quiser... E aí, Lucena? Agora, tá curtindo a saudade da mania aqui na Luxuosa. Quero te pegar no colo, rompindo fronteiras. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Pra você recordar. Quero te beijar na sombra da mangueira e depois adormecer. Acordar ouvindo o som dos passarinhos, só cantando pra você. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Quero te pegar no colo, menininha. Meu amor vai te aquecer. Saudade! Chamou de Boi Dego, a galera chegando, dançando. Vai até 5 da manhã. É a Florentina. E é pra você, Alô Tiaval! Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Pra você recordar. Só assim eu encontro a minha razão de viver. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. Só assim eu encontro a minha razão de viver. Eu quero ficar com você pelo resto da vida. E você quer aqui na Luxuosa, é... A Carroça. Pra você recordar. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. Sucesso! Oh Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou. Este rosto de anjo que traduz o amor pra lá e pra cá. Vamos lançar. Oh Kelly, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de... Essa Kelly aí, que eu vou te contar. Oh Kelly, oh Kelly, Deus te proteja. Serve sempre assim. Oh Kelly, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Oh Kelly, oh Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre. Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. O Wellington Franjinha, tocando a saudade com estilo e bem agradável. DJ Wellington. Lembro o mês e ano em que você nasceu. És o maior presente que o Senhor me deu, oh Kelly. E aí, Kelly? Oh Kelly, com seu jeitinho lindo todos conquistou. E este rosto de anjo que traduz Lucena da Ultra Popular. Kelly, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim. Sempre assim. Música.

coração, pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Não vai passar, né? Segue o fluxo. Caso isso não aconteça, e ela não me procurar, agora eu juro que vou. Lúcio CDs. Alô, galego! E você vai ter que aceitar. Meu prostituto tá na área aí, Rogério. Para com essa mania. De me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Roça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Wellington. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. Florentina, luxuosa, Merison, saudade. Carroça da Saudade. DJ Wellington. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que vinha acontecer. Cadê o Misael? Tá por aí? Meu parceiro Misael. Um abraço a você, um abraço do Franjinha. O grande Misael, amigo vasculado do Franjinha. Já já vamos tomar um maracujá por aí, viu? Ai, Misael! Eu chamo. Como eu a chamo. Deus te agradeço por ela me escutar. Me agradeço por ela me amar. É a saga do aniversário do Josias. Que por sinal já tá por aqui, juntinho com a Nenê. Já deu uma talagada por ali, no bate, sai, vem, toca. O tiragosto rolando. Tá tudo alinhado. Vamos lá, a luxuosa. A carroça. No meu dia encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como ela chama. Deus lhe agradeço. Por ela me escuta. Alô, Florentina! Eu amo como ela amo. Deus te agradeço. Por ela me ama. Quero tocar essa aqui, ó. Vamos lá! Rogério também, o seu filho. Já por aqui, um abraço. Rogério, prostituto. Eu aluço do luar, do luar, do luar. Saudade, como é que é? Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima sou eu. Sou eu, sou eu. O sertanejo que vaga mundo afora sou eu. E amanhã estaremos na piscina do Riverino, em Qualaci. Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. Aí Marcelo, já já 40 horas. Sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. Tem uma música aqui que eu gosto de tocar em minhas apresentações. Essa aí, ó, pra você. Alô, Florentina Barajurura! Provar que agora tudo em mim mudou. Já sei o que é sentir um grande amor. Eu nunca mais vou te fazer sofrer. E as meninas sem tristeza, o meu coração. O meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, estou chorando. Vem enxugar este meu pranto. É a luxuosa que chegou e ponto final. DJ Wellington Franjinha. Como eu queria te encontrar, correr para os teus braços e falar o quanto ainda gosto de você. Nosso amigo Raimundinho do Jurunas, um abraço a você. Alô, Mundico! Já sei o que é sentir um grande amor. Bora, Misael! E aí, garoto? Meu coração, o meu coração está clamando. Volta, amor. Sem ter você, que estou chorando. Vem enxugar este meu. Minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Do Jorge do Depósito. Já tá por aqui, um abraço a você. Alô, Damis. Como é que é, garoto? A saudade rolando. Aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Me prendendo a cada. Aí, Marcel. Cada olhar. E nos sonhos eu. Bora, Misael! E o Denery? Deus carinho. Como é que é? Cadê ele? Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Saudade pra você! A vida está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia lhe ajudaram a crescer. Está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo eu procuro aprender. Que não vale a pena ter muito, se o muito lhe faz esquecer. O safadão da saudade, o Jessi com o Mauro, galera da Feira da 25. Um abraço! E se eu querer mais amar, cantar e tocar pra valer, que a coisa mais gostosa dessa vida é estar em paz com você. O Wellington Franzinha comandando. Por isso eu querer mais amar, cantar e tocar pra valer, que a coisa mais gostosa dessa vida é estar em paz com você. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Vem, vem, vem, carroça, vem. Está me ensinando a pensar e a viver. E cada momento que eu vivo, professor Águida, a mulher do pagode. Que não vale a pena ter muito, se muito lhe faz esquecer. Esquecer até dos amigos que um dia me ajudaram a crescer. Por isso eu quero é mais um. Coisa mais gostosa dessa vida, está em paz com você. Por isso eu quero é mais amar, cantar, tocar pra valer. Que a coisa mais gostosa dessa vida está em paz. Lúcio CDs. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver. Me fez amar outra vez. Eu que tanto temia. Eu tinha medo de sofrer. O nosso amigo Cachaça, o Leco, o som pela rapaziada. Fui fundo. Um perturbação, Aleque! Agora eu te amo e Cachaça Leco Soma. Mas tenho medo. Um perturbação. De perder meu lugar. Seu coração. Gival Mix também, um abraço a você. O homem do Matrix na época. Aí, Vobi. Já já, vamos tomar todas aqui. Você trouxe a paz que eu tanto queria. Me deu razão pra viver.

jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida. Vamos dançar! Vivo a te adorar, Madir, minha flor querida. Madir, se lhe pudesse de a terra o mar te ofertaria. Fala, Damis! O homem do depósito! Jaboralinho, juntinho com nosso amigo Lúcio! Lúcio CDs! Que faz parte também da nossa equipe de DJs da carroça. Como é que é? Alô, Demas, grande Damas. Te darei para sempre o meu coração. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Alô, Florentina! Carroça da Saudade! Perguntei a viserante se o meu amor não vai mais voltar aos braços. O nosso amigo Daniel do Lanche aqui! E num murmúrio soluçante, a brisa repetia a história de. Estou Olha lá, Florentina, Florentina, alô Jurunda. Carroça da Saudade, o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.